Sem internet, meu? Como é que é, Pipa? Tá-se bem? Tô... Quem é que falou? Eu vi o pai da baixinha. Fixe, man, fixe. Então não, meu, bacana. Sempre curti ter uma merda dessas. Mas isso é bué da caro, foda-se. Toca aí um fado vadio. Estou a aprender aqui a mexer nesta merda, isto é uma grande complicação, meu. Mas é bem nice, é bem nice. Queres que eu meta uma batida? Querem que eu meta a batida? Olha que batida que era. Vou fazer um voto para essa batida. Olha, se puderem aí votar aí, se faz favor. Eu vou pôr isto a 8, eu gosto disto a 8. a fumar um cigarro. Foda-se, esta merda não funciona. Não ouves o quê? A batida? É que eu já ligo o baixo, estou só a ligar aqui para controlar as baterias. Foda-se, 30 mil merdas, é caralho. Já está. Mudou, já está. Deixa lá fazer 5 agora. Finalmente, foda-se. Queres seguir a mim ou queres que eu siga a ti? Ou tenta... Oh, bruxa, peraí, então. Chupa, é que a bateria também está bem alta, sabes? Mas é baixo, mas é baixo, baixo, espera aí então. Ok. Está melhor assim? Yo. É que eu assim quase mal me ouço. Tenho que levantar um bocadinho mais. Não funciona, não grava, foda-se, espera aí. Deixa eu gravar o baixo, tem que ser à mão. O pedal não está a funcionar. Por isso vou ter que parar. Casa do que ainda tenho o pedal para parar isto. Puxa, Daniel. Uma distorção na voz. Thank you. aqui minha avó. Minha avó dizia: é muito barulho para agora, para estas horas. É muito barulho agora, estas horas. E apareceu aqui minha avó e disse que era muito barulho. Apareceu aqui minha avó e era muito barulho. Fazer 5. Um bocadinho com mais ritmo, se calhar, não? O chute estava fixe, só para um groove mais completo. E desse lado, estava a dizer que está a clipar. Tentar ligar meu teclado, não está a ver. Foda-se. Hoje é o dia dos problemas, não? Então, mas isto não está feito. Olha só, vou parar a batida. Que isto não, como até quando não está a funcionar, tem que ver o que é que se passa. Se tiveres uma batida, mete uma batida, meu. Porque eu estou aqui a ver se consigo resolver isto. Já topa, foda-se. Ok. Mete a mesma batida que estava. Querem a mesma batida que estava? Acaba de... Ninguém responde, vou pôr. Mas com um baixo é melhor sempre. Posso gravar um baixo. Mas deixa-me fazer uma primeiro. Preciso de inspiração. Eu já gravo um loop, depois não gastei um loop, é sempre tudo mais fácil. Essa fica fixe. Está feita. Queres que eu grave um baixo? muito sangue baixo. Vou gravar um baixo com mais ritmo. O quê? Putz, meu microfone agora eu canto pra caralho. Vou gravar qualquer coisa, tenho que parar a bateria. Eu tenho muitos problemas com este jam-taba, mas é porque está sempre a cair. precisa de ritmo, pá. Não tem ritmo. Thank you. corda. Estás aí, Daniel? Daniel se chama na recepção. Sabes como é que é? Sempre a inovar. Estás a fumar, não é? Thank you.